Canal 2 sugere para hoje... Às 18 horas, não perca Sertanejo Pop Universitário. Às 19h30, fique com o quarto episódio da radionovela Terra de Ninguém. E às 22 horas, não perca a estreia de Storyteller, sendo Kanye West o estreante deste programa. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Dizendo e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 3. Like a G6, like a G6. Pop Hits. Number 2. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us. 5 balas. Pop Hits. Outra história com outro rosto, um outro beijo com o mesmo gosto. Era cedo e não podia dar certo. Lá vem outro dia frio e encoberto. Agora veja o meu estado, olhando o futuro e prevendo o passado, como alguém que não sabe o que quer, mentindo pra todos enquanto puder. Se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Começo que tenha fim. O tempo virou e me deu as costas. Outra pergunta com a mesma resposta. Os dias são sempre iguais, o mesmo filme em todos os canais. Eu quero voar, mas tenho medo de altura. Céu azul me dá tontura. Eu caio, mas não chego ao chão. Estou certo, mas perdi a razão. Gritar. Se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Vivendo e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Vivendo e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Gritar. Sempre assim. Gritar. Se teve começo, que tenha fim. Se teve começo, que tenha fim. Se teve começo, que tenha fim. Se teve começo, que tenha fim. Popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Getting wild, get them bottles popping. We get that dripping, that drop out. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk, acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk. They drop.

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a Target International. Milhares de rádios em rede com a Target. Para milhões de ouvintes que são a razão de tudo e que mandam aqui no Pop Hits. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro de 2010. Tudo na paz de Deus, baby. Que sua quinta seja perfeita. Bom, no primeiro lugar da manhã, Rihanna com Only Girl in the World. Número 2, Taylor Swift, Mine. Posto de número 3 para Forest Movement and the Cataracts, Like a G6. Número 4, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado na manhã no portal foi Just a Dream com Nelly. E agora é só aguardar pela edição da tarde. E claro, votar no seu som preferido, targetw.com. E aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. E para seguir a rede no Twitter, @targetrádios. Até daqui a pouco. Pop Hits volta logo mais aqui na sua rádio favorita. Bye bye, baby. E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.